E aí, vamos fritar bolinho? Vamos! Aqui é o Elton e a gente tem dois super-heróis aqui com a gente hoje. Dois? Super-lelóis? Aqui é o Guilherme, Superman e Silva. Aqui é o Mondango e Batman é mais foda que Superman. Aqui é o Kal-El e depois que o Clark foi pro Ártico, ele não é mais quente. Nossa! Aqui é a Ana e pelo menos nesse filme o super-homem não tava com a cueca pro lado de fora. A Ana gosta de ver os homens sem cueca, né? Não vou falar sobre isso. Vocês têm cachorro na linha? Quero que você coloque isso. Caralho, é um monstro, eu sumi. A gente tá aqui hoje pra falar do Superman, do Homem de Aço, do Kal-El, do Clark Kent, do Kal-El, do Sonderman e... Caralho. Não, caralho não, eu sou viado. É isso aí, a gente tá botando essa porra aqui, a gente é corajoso, a gente não botou no dia, no dia não, no, na época que saiu, a gente tá botando depois. Que coragem tem a ver isso? A gente é corajoso, tô publicando esse negócio fora da época, do tempo certo. Tá, e por que que a gente é corajoso? Porque esse tema era pra ter sido abordado já. E o que que isso tem a ver com coragem? Pra mim foi sentido. Tá bom, então é isso aí, a gente vai dar nossa opinião sobre o filme. Vou subir a música aí. Tá. O filme começa mostrando lá o Krypton explodindo, toda fudida, caindo aos pedaços, parecendo prédio velho da prefeitura. Zod atacando. É, o Zod dando discurso lá doido. Ele tenta botar a moral lá pra pegar coisa e não consegue. Aí o... É mandando pra Zona Fantasma. É, aí o nego prende ele e manda pra Zona Fantasma. Salva a vida dele. É, porque os caras são idiotas e pensam que o planeta não vai explodir. Cara, acho que o meu problema não é com o filme, cara. É que a história do Superman é muito ruim, cara. Mas o gladiador já previa que o mundo ia explodir. Ninguém deu ouvido por cara. Porra, o Joel também é um incompetente, né, cara? Puta que pariu. Por que incompetente, cara? Porque o trabalho dele era convencer os caras. É, mas se os caras não acreditavam nele, o que ele podia fazer? É, o cara, ele tava tentando lá, os velhos tava de pirracis. Não, um golpe nessa porra. O Zod fez isso. É, o Zod tentou fazer isso. Às vezes, se o Joel tivesse ficado junto com ele, eles tinham conseguido. Aí ele tava na Zona Fantasma também. O Joel é cientista, ele não nasceu pra sair batendo todo mundo, nem porra nenhuma. Ele foi criado. Ele não ia bater em ninguém, ele só ia apoiar. E o apoio do Jor-El ia dar muita coisa. Só ia mais um preso, tá ligado? Ele ia sair vivo, pelo menos. É. Mas o Clark Kent também não ia pra Terra. É, foda-se. Foda-se, não ia ter história. Não ia ter filme. Então, não ia ter Superman. Olha que mundo maravilhoso. Você é retardado. Clark tá lá na Terra e vai mostrando do nada assim, tipo, vai mostrando a história dele em meio de flashback e vai voltando, vai explicando como é que ele cresceu, explicando como é que ele foi criado, como é que a mente dele se formou. Alternando entre o presente e o passado. É. Eu não gostei não, eu acho que tinha que ser uma coisa, sabe, direta, em vez de ficar voltando toda hora, atrapalhando o meio do filme. Esses flashbacks não me atrapalharam em nada não. É, tipo, também pra mim, eu até gostei assim, não de todos, teve uns que foram desnecessários. Lá no final não precisava mais. É, ela, porra, depois, do meio do filme pra frente não era pra ter feito mais. É, botava o flashback ou então explicava tudo de criança de uma vez logo no início. Atrapalhou depois do meio do filme. Ou então botava só um ou dois flashbacks explicando alguma coisa. Mas não incomodou em nada, não. Não, o filme não ficou ruim por causa disso. Até porque eu já vi o Watchmen, que é do mesmo diretor e tem flashback pra caramba. Nossa, nem fala. Esse filme é horrível. Eu gostei. O Superman é aquele, né? Ele falava que ia lutar pra salvar o mundo, mas eu acho que ele lutou mais destruindo o mundo. Por ele mesmo, porque quando ele tava lutando com os Zod no final, ele destruiu metade da cidade, matando um monte de gente lá embaixo. E várias vezes foi de propósito. Ele chegava e empurrava o cara pra um monte de prédio e whatever, sabe? Ao invés de levar o cara pra um lugar mais deserto. Aí é aquilo que eu vi no Facebook, né? Herói de verdade é o Goku, que ia lutar com o vilão num lugar isolado. Agora, vem cá, quem te disse que ele não olhou com Kent. A visão de raio-x? Kent, claro. Quem te disse que ele não olhou com a visão de raio-x e viu que não tinha ninguém naquele prédio pra atacar ali? O bom Mas senso. Tinha, aparecia pessoal lá dentro. Acho que ele destruiu todos, pô. Ele destruiu todos. Na rua tinha um monte de gente com um pedaço de prédio caindo. É, quando o prédio caía a parte de cima, tinha gente na rua. É, porra. Pô, ele quase matou lá o pessoal da redação. Não, que redação, cara? Do jornal lá. Morfeu? É, o Morfeu. Não, foi o Laser que quase matou ele. É. Ah, foi um prédio. Foi um prédio não, foi cara. Prédio, foi o Laser. Falando que eu não lembro dessa porra. Tem como você me dar um resumo da história do Goku? O garoto que é enviado pra Terra? Isso. Um resumo. É. Por que ele foi enviado pra Terra, cara? Aí eu não lembro. Guilherme, responda. O planeta dele não foi destruído pelos carinhos lá? Cara, eu acho que tava tendo uma guerra lá e mandaram ele pra cá. É, o planeta dos Saiyajins foi destruído. Exatamente. E mandaram ele pra cá, onde um senhor cuidou dele. E, mais pra frente, ele se tornou um salvador do planeta, né? O herói. Calma aí. Me conta a história do Vegeta. Vegeta veio pra Terra. Por quê? Pra matar, pra matar o Goku. Porque foi o pai do Goku que destruiu? Porque é o Bardock que acabou lá com a parada, não foi? Que é o pai do Goku. É, o pai do Goku. Tá bom, quem copiou quem? Quem sabe primeiro? As revistinhas do... Mangá. Não, revistinhas do Super-Homem. É, Super-Homem tem muito mais tempo. Só que eu tô falando da história do filme em suma. Tipo, o filme, ou o filme, Man of Steel, entendeu? Errado. Aí, vocês lembram o que eu falei quando a gente saiu do filme? Que foi mó clichêzada? Então, Elton está provando o que eu falei. É, não teve nada de novo, cara. Foi tudo só, não lembro. A única cena que eu curti um pouquinho foi quando ele botou o caminhão do cara na árvore. Ah, é. Isso foi maneiro. Na o quê? Na árvore? No poste. Acho que era um caminhão que carregava tronco. Ah, poste. No poste. Eu não lembro. A, cara, a cena que você gostou, você não lembra. Pra tu ver como é que ele gostou, viu? A outra referência, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Não tinha um papo que era do capeta? Isso, cara. Do anticristo? Não, do anticristo. Anticristo não é o capeta. Tá maluco, mano? É, cara, que tipo, o anticristo ele vai vir e vai enganar a gente dizendo que ele é do bem, mas na verdade ele vai destruir tudo. Basicamente o que o Superman fez. Não exagero. Ele destruiu tudo porque ele não sabia lutar e foi só empurrando, cara. O Elton, por que a referência do Jesus? Olha só, um enviado dos céus chega aqui na Terra. Quando ele tem 33 anos, ele vai pra igreja. Quando ele vai, tipo, 33 anos, ele vai pra igreja. E quando ele sai da igreja, ele vai lá pra aquele satélite voando lá no espaço. Você lembra como é que ele tava? Pois é, da cruz? É. Caraca, isso foi apelão, hein? É, tu foi bem lá no fundo, cara. Cara, vocês estão realmente... Assim, o filme já não tava muito bom na minha mente. Vocês estão conseguindo piorar. Não, mas tipo, essa história do Superman ser referência de Jesus já é antiga, já nesse filme. Sim. Mas uma curiosidade que eu tenho, por que vocês dois não gostaram? Porque foi muito normal, cara. Tipo, não teve nada de foda no filme. Claro que teve, cara. Ô, Drongo, quando você viu Batman Begins, como você ficou? Ah, sei lá, médio. Ah, olha só, eu acho que Batman Begins não pode ser referência pra gente nesse ponto. Porque quando eu vi Batman Begins, eu era criança. Eu vi no cinema. Por que não pode ser referência? É o início de outra trilogia. Porque você não pode comparar o gosto que eu tinha quando eu vi o filme pela primeira vez com o gosto que eu tenho hoje em dia. Não é referência pra você, é diferente. Você não vai me dizer que porque a trilogia do Batman foi boa, que a do Superman vai ser boa. Não tô falando nada disso, tô falando que o primeiro filme da trilogia do Batman foi o mais fraco, e foi justamente por estar apresentando o personagem. É o que o Superman está fazendo agora. Foi o mais fraco, mas foi mais legal do que esse do Super-Homem. Foi, cara. Porque, cara, o do Batman foi muito mais, sei lá, foi uma parada bem mais... tocante. É. O do Superman foi só, olha, ele veio de outro planeta, deu uma porrada de um pessoal, venceu o vilão e acabou. O que tirou mais o drama do Super-Homem foi o Jor-El aparecer toda hora. Essa foi a pior parada do filme pra mim, foi isso. Tomar pra mim também. Eu tava de saco cheio. Pra mim ele tinha que morrer e ficar morto. Tinha que ser só uma voz, pelo menos. Toda hora ele tava aparecendo, cara. Caralho, puta que pariu. Se ele aparecesse como holograma... Ah, era tipo holograma, só que era um holograma bem feito. Não, era uma pessoa que andava em qualquer lugar. Era uma pessoa que tinha poder até de abrir as portas. É. Pô. Ah, mas a parada de abrir a porta é porque a nave era dele, tinha uma parada assim. Mas ele fazia movimento a porta B. Caralho. Tipo, eu escutava a voz dele. Ah, não. Puta que pariu. De novo não, cara. Caralho. Mas ele morreu, não vai aparecer de novo. Era mais fácil ele viver com o Superman, porra. Em vez de, porra, deixar ele cuidar de quanto a família. Se ele podia aparecer toda hora. É, cara. Tipo, o Superman ficou na merda lá o tempo todo. Depois achou o pai. Ah, tá tudo bem. E aí, pai? Beleza? É, isso tirou o drama também do personagem de não ver os pais biológicos. E aí, quanto tempo você tá morto? Ah, tu tá vivo agora? Porra, tá conseguindo conversar comigo mesmo, morto? Ah. Então não tá morto, não tá morto. Ah, caralho. Isso também me incomodou, porque assim, ele conseguia raciocinar. Ele não tava respondendo coisas que tinham sido programadas, sabe? Ele tava conseguindo receber a pergunta, raciocinar e responder. Isso caracteriza que ele tá tecnologia vivo. Tecnologia alienígena, né? É, e era inteligência artificial alienígena. Tu não sabe quantos evoluídos eles são. E num planeta que já colonizou milhares e, tipo, o cara era cientista fora, tá ligado? Tá, tudo bem, eu ainda acho que tá ruim. Eu só acho que assim, se eles podem pegar a inteligência artificial e botar no holograma, eu pensei nisso agora, pra dizer a verdade. Por que eles não podem pegar a inteligência artificial e colocar em outra parada? Tipo, pra eles sobreviverem? Porque eles não sobreviveram? O Jor-El não tá vivo? Olha só, tipo, não é o Jor-El, sei lá. Jor-El. Jor-El, tá. Não é o Jor-El, mas o... Cara, se ele tá, tipo assim, tá vendo, tá raciocinando, tá andando, ele é como se fosse um clone dele. E se ele pensa igual ao Jor-El, se ele fala igual a ele, enfim, se ele vive igual a ele, é a mesma pessoa. Mas não é igual um clone, é a mesma pessoa. Ele não é matéria. Ué, olha só, se o Super-Homem colocasse a mão nele, ia atravessar? Ia. Teve coisa atravessando, a mulher atravessou ele quando a Lois Lane entrou na nave. Ah, então é o... Peraí. É um espírito. É um holograma que abre porta. Não. Não, é porque ele controlava a máquina, tipo, com a mente, tá ligado? Não, é que tinha aquela chavezinha do S. Lois Lane botando na nave. Quando botou na nave, ele tava controlando. Então, ele controla a nave porque ele programou a nave e a inteligência artificial dele controla a nave. A inteligência dele tá naquele S. Não é S, é Esperança. Vocês não prestaram atenção ao filme? Porra, é um S. É, S de Esperança. Porra. Aqui virou um S. Eles só podiam destruir aqueles negócios que saiam laser ou tacando aquela outra nave em cima ou o Superman, certo? Aquela parada que tava jogando laser na Terra. Ah, tava de sacanagem puxando e parando. Isso, só o Superman ou aquela nave do Superman que eles iam jogar. Uhum. Por que o Superman não foi destruir o laser da cidade que tava matando todo mundo e deixava os militares destruir o laser que tava isolado, né? Pra ser mais rápido. Não, acho que é porque os militares já estavam na cidade, tá ligado? Tipo, até eles chegarem do outro lado do mundo, ia demorar um pouquinho. Tu viu a demora pra destruir o da cidade? Foi uma cagada. A Lois destruiu, não foi? Não, mas foi porque a Lois justamente não conseguiu enfiar o bagulho lá porque tava torto. Não, então, mas porque o Zod tinha saído, tava brigando com o pessoal. Porque se fosse lá no que tava isolado, só ia ter as paradinhas lá pra brigar, que atrapalharam o Superman. Ou ele destruía primeiro da cidade e depois ia lá destruir o outro. É, mas a Lois destruiu um e o Superman destruiu o outro, né? Eu sei, mas eu tô falando que eles demoraram pra destruir da cidade. Tava causando muito estrago. A cidade já tava tudo na merda, cara. Ele mesmo tava jogando o Zod pra lá e pra cá? Não, é. Ele depois destruiu mais. Depois ele fala, foi o Lois. Mas e as lutas? O que vocês acharam das lutas? Muito boas. Sistema de luta, até de voar, de alta velocidade, essas paradas assim, não foi... Foi qualidade muito boa. Gostei. É, as lutas eu gostei também. Todo mundo reclamou que demorou muito a luta, mas eu não achei não. Eu vi o pessoal reclamando também que tava mais empurrão mesmo. Não tinha luta muito. Tava um empurrando o outro. Cara, não era questão de empurrão. Era questão que tava um fugindo do soco do outro. Tava empurrando. Não, eu vi assim, o Superman não sabe lutar, então ele tá só socando e empurrando. O Zod tava tentando desviar dos empurrões. Então, ele tava desviando e tava se afastando, porra. E tentando bater também. É. Se o Superman soubesse lutar, seria uma luta mais Dragon Ball. Se o filme do Dragon Ball, que foi uma merda, tivesse esse sistema de luta, seria bem melhor. Cara, as lutas de Dragon Ball são foda, não vem negar, não. Eu falei do filme. Dragon Ball Evolution. Ah, com gente mesmo? É. Pra mim foi normal, tá ligado? Foi uma luta bem parecida com o que eu vi em todo o resto, tá ligado? Assim como o resto do filme. Não foi, tipo, uma luta foda. Foi uma luta normal. Só um dando porrada no outro, sem muita... Aquela parte que aquela mulher do mal, também tinha superpoderes, entrou na nave lá, no avião do exército, batendo nos militares, rapidão. Porra, foi maneiro. A luta em viu, foi a melhor, eu acho. Que é o Super-Homem com a Faora, que é essa mulher, e aquele grandão que não tira o capacete. Foi melhor que a do Zod, eu acho. Que tinha mais coisa pra fazer, ele tava... O grandão tava pegando um trem. Quando eles estavam nessa luta aí, era engraçado que o Kal-El, ele tava com... Tipo, ele tava focando pra bater na mulher. Toda hora, o grandão ia dar uma porrada nele. Aí ele... ele não percebia que tinha... Ele jogava o grandão pra longe, ia brigar com a mulher. Aí ele se esqueceu do grandão, aí o grandão vinha dar um soco nele. Mas sempre que o grandão voltava, ele dava um socão pra ele ir pra longe. A grandão voltava com o trem. Eu não ligo muito, em geral, pra batalha. Se eu não tiver muito envolvida com a história, eu achei que foi bem feito, mas foi mais do mesmo, sabe? Acho que ia ficar melhor se eles fizessem um filme só de Krypton. Esse já começasse na Terra, depois eles fizessem de Krypton. Ficou muito corrido. Eu não achei, não. Eu achei que ficou a parte de Krypton, não foi nem a pior. É, tipo, aí chegar, ah, tá explodindo o planeta, manda o calhão pra Terra, bum, Terra. Mas é, cara, eu não tinha. Só achei muito jogado, tá ligado? Só... Mas Superman é assim, tipo, Superman chegou aqui e ninguém sabia da história dele, cara, entendeu? Não é? Assim, eu acho que só precisava dos flashbacks quando ele era criança. Assim, eu acho que foi muito draminha, sabe? Oh, meu Deus, quanto drama. Eu fiquei entediada com tanto drama. Foi muito adolescente cortando os pulsos no Facebook. E a relação do Clark com a Lois? Ah, foi a única coisa que prestou no filme, né? Tô brincando. Ah, foi whatever, foi normal. Foi nitidamente só pra ter aquele par romântico mesmo. Eu só não gostei de uma coisa. Eu não gosto daquela atora. Não gosto de atora. Atriz. A Amy Adams, por quê? Eu não gosto do filme dela, não gosto da atuação dela. Eu só vi Uma Noite no Museu 2. Cara, você não pode julgar a atuação, você vê filme dublado, cara. Como é que você vai julgar a atuação de alguém que você não tava nem ouvindo a voz? Sabe que eu tô falando atuação no filme, das coisas que ela faz, do jeito dela, da cara. Mas dá pra ver com dublagem, né? É, quando a pessoa dubla, não muda a pessoa, só muda a voz. E Uma Noite no Museu 2, eu já não gostei dela, desse filme. Tem ela numa Noite no Museu 2? Tem, a mulher do avião. Que avião? Já esqueci. Tu já viu o filme? Aquela mulher ruiva que o Ben Stiller encontra no outro museu. Aviadora lá. Ah, tá, lembrei. Ah, pelo menos foi uma Lois Lane bonita. Não, tudo bem que ela é até bonita, mas sei lá. Sei lá, não entendo nada de atuação, então vou concordar ela. É, pra mim, tipo, ela não me incomodou, então ela atua normal. Ela não incomodou também, não. Sei lá, acho que eles forçaram muito a relacionamento dos dois. Tipo, eles meio que se conheceram, não sei o quê, e do nada lá, do meio lá do exército lá, se beijaram, do nada, sem mais nem menos. Nem tinham se conversado direito. Para de mimimi. Ela quis se aproveitar, cara. Ela pensou, porra, eu não tô ela nem pensou, aí pra ele. A gente pode morrer. Não, cara, ela só pensou, porra, eu não tô nem aí pra ele. Ele é forte pra cacete, ele é imortal, ele é foda. Só pensou nisso. Cara, sério, eu não sei se foi a melhor ideia dela, não. Por quê? Imagina a bimbada do super-homem. Né? Sabe que eu pensei isso durante o filme? Caralho. Sem brincadeira, eu realmente pensei isso. Nossa, depois ela vai ficar toda roxa. Eu não vou aguentar, cara. Eu lembro de outra parte do filme. Seria melhor se fosse segredo até ele grande, que ele usava os poderes quando criança, um monte de gente vendo a cara dele. É, mas a trama dele com o pai dele foi isso, né, cara? E, tipo, era segredo. A trama dele com o pai dele é pra ensinar que ele não tem que fazer isso perto das pessoas. Eu sei, mas ele tava fazendo. Isso que me deixou porra. Mas ele tinha que fazer pro pai dele reprimir ele. É, cara. Pra ele aprender que não deve fazer isso. Então... Se ele não fizesse, o pai dele não ia falar que ele não podia. Aí, quando acontecesse, ele ia fazer. Sim, tudo bem, uma vez, mas teve porra. Aí, quando precisou fazer, ele não fez, que o pai dele não deixou. É, aquilo ali eu fiquei puto mesmo. Eu tinha que ter salvado o pai dele. Pau dele. O pai dele fala não, deixa eu morrer e eu acho que ia deixar. Ah, mas ele tava com 18 anos e finalmente aprendeu a lição do pai dele. E quando for mais velho, continua usando. O pai dele mandou, cara. Tipo, ele ia lá, aí o pai dele, não, fica aí. Eu acho que o pai dele não ia ficar puto, falando, porra, tu salvou minha vida, era pra me deixar morrer. Ia sim, ia. Alguém matava ele. É, eu ia matava ele, porra. Tá bom, quer morrer? Então toma, filho. Assim, eu acho que o Clark deve ter tido muita força de vontade pra deixar o pai morrer. Porque, sei lá, no lugar dele, eu não sei se eu teria feito isso. Ah, ele seguiu a risca que o pai dele ensinou a ele. Não, mas, tipo, o pai dele já ensinava ele faz mó tempão. E ele, tipo, ele ignorou o que o pai dele disse e seguiu os impulsos pra salvar um monte de amigo da escola. Mas quando era pra salvar a vida do pai dele, ele aceitou de boa. Não, é diferente, porque assim, o pai dele aceitou a morte, sabe? Os amiguinhos de escola dele, não. E também, ele salvou as crianças antes. Aí ele perguntou, pai, eu devia ter deixado ele morrer? Aí o pai, talvez. O pai só foi dar uma chamada nele depois que ele fez isso. Mas as crianças iam morrer por causa dele. Porque ele que fez o pneu furar. Não foi, cara. Tá maluco? É porque ele ficou com raiva do moleque, lembra? Que ele se estressou. Mas foi o pneu que furou, pô. Ele fez uma forcinha. Não foi culpa dele, não? Ah, o quê? Ele soltou um peido, aí o pneu furou. Não, tipo quando mastiga a mandíbula, sabe? Então. Ah, eu não tinha nem reparado. Acho que só o pneu do ônibus estourou. Aí o cara perdeu o controle e caiu da ponte. Eu acho que foi coincidência. Que ele ficou puto na hora certinha que o pneu furou. Mas por quê? Tinha como ele furar o pneu dali, cara? Cara, claro que tinha. Ele é o super-homem. Pode fazer tudo. Tem uma outra parte que ele bufa, que estão perturbando ele também, que ele quebra umas paradas. Eu só não tô lembrando. Não, ele aperta o ferro só. É isso aí. Não, mas... Então, tá, mas... Se ele tá com o ferro na mão, pô. Ele tava sentado no ônibus. Eu sei. Podia fazer uma forcinha com o pé. Mas foi o pneu da frente. Ele tava sentado atrás. Porra, tanto faz, cara. Cara, não faz sentido ele ter estourado o pneu do ônibus. Ele não tem nenhum tipo de poder telepático, não? Não. Sei lá, uma força solta, que ele soltou assim, sabe? Pum. Sei lá, foi coincidência. Tinha um espinho na estrada, ele pisou. O ônibus pisou. O ônibus pisou. Fala aí, Ana, o que, que você achou do filme e qual a nota que será? Eu achei o filme fraco. Não vou dizer que ele me decepcionou, porque eu já esperava que ele fosse ruim mesmo. Só fui ver porque o Kaliel queria. Bota a culpa nele agora. A culpa vai ser minha? Não, a culpa é do Kaliel. Tô falando que é a culpa do Kaliel. Não, mas assim, eu não cheguei a me arrepender do dinheiro do ingresso, sabe? Que nem aconteceu várias vezes com filmes que você e o Mondrongo escolheram. Mas eu... Caralho. Assim, foi simplesmente um filme pra passar o tempo. É aquele filme tipo, ah, não tô fazendo nada. Vou assistir esse filme aqui. Pá. É isso, eu achei whatever, achei muito clichê, clichê do início ao fim. Vou dar 2 bolinhos. Eu gostei, achei o filme bom pra início de história dele, no caso. Ah, só fiquei com poucos detalhes que me deixam. E eu não gostei muito de alguns detalhes, então vai 4, 4 e meio aí. Nossa. 4 ou 4 e meio? Ai, caralho. Vai 4, 4, 4. Você, Mondrongo? Eu achei o filme mega, tipo, a filme de ação genérico, tá ligado? Tipo, a história não entendeu nem um pouco, o filme não entendeu nem um pouco. Cara, eu diria que foi, tipo, Duro de Matar 5. E Duro de Matar 5, pelo menos as cenas de ação ainda me encheram os olhos mais não, do que... Não, peraí, vamos pegar agora o Fritando Bolinho sobre Duro de Matar 5. Você falou tão bem do filme, né? Cara, Duro de Matar 5 só se empolgou porque tava vendo John McClane. É. Não tem desculpas. O John McClane, ele é mais meu ídolo do que o Super-Homem. Super-Homem, tô tipo, foda-se. É, meu Ninguém também. Liga pro Super-Homem, só o Kaliel gosta do Super-Homem. Eu não gosto do Super-Homem, não sou fã do Super-Homem. Eles iam ter que fazer um filme bom pra me prender no filme. E eles não fizeram um filme bom. Vamos falar a verdade, Mondrongo, você não gosta de super-herói. Exceto Homem de Ferro, não é? Ah, eu gosto do Batman, eu gostei dos Vingadores. Eu achei o filme do Super-Homem fraco. Aí tu achou fraco porque tu já não gosta do Super-Homem. Cara, eu nem conheço. Cara, eu não ligava pro Batman também, eu não conhecia o Batman. Mas depois que eu vi o filme do Batman. Depois tu pegou o telefone dele. Depois que eu vi o filme do Batman, eu passei a me interessar. Tipo, a história do filme do Batman, da trilogia do Batman, pra mim aquele é o Batman, tá ligado? Não conheço nada mais que o Batman. Só joguei o Arkham City, o Arkham Asylum, só. Isso é o que eu conheço. Tudo por causa do filme do Batman. O filme do Super-Homem, eu assisti e eu não tenho nenhuma motivação pra continuar com o Super-Homem. Eu não assistiria se tivesse uma sequência. Se já tivesse saído a sequência, eu não viria o segundo filme. Eu deletaria do computador agora. Cara, vai ter Batman e Superman. Aí vai melhorar. Pode ser que melhore, porque tem um Batman. Mesmo assim, eu acho que... Se for, tipo, a mesma galera que vai fazer o que fez o primeiro, cara... Mas quem fez o primeiro foi quem fez o Batman. Não foi o Nolan, cara. Foi o Snyder. Não, mas quem escreveu o Batman foi quem escreveu o Super-Homem. Ah, cara, então eu não faço a menor ideia do que eles fizeram errado, cara. Tu não gostou porque tu já tem preconceito com o Super-Homem? É. Eu não tenho preconceito com o Super-Homem, cara. Eu não conhecia o Super-Homem. Tem, cara. Tu falava antes do filme que não gostava dele. Tu já foi predisposto a não gostar do filme. Ah, minha expectativa era baixa. Pra pelo menos ter surpreendido. E a nota? Um e-mail. Um e-mail? Hotmail? Elton, o que você achou dessa merda? Elton, o que você achou do filme, Elton? Pô, cara, eu gostei. Assim, eu fui, não fui com uma expectativa alta, porque eu sabia que não ia ser um filme lá, essas coisas. O Superman não é um herói que me agrada muito. Ele, na minha opinião, não faz sentido ter um super-herói que nenhum super-vilão consegue derrotar. Só o Lex consegue. Cara, ele é super poderoso. E, tipo, em todos os aspectos, ele é super forte, super rápido, super... Tu sabe que o Batman vai derrotar o Superman, né? Ele quase morreu pro Lex Luthor. É diferente. Ele quase morreu pro Zod. Ele tem uma fraqueza. Cara, eles não vão matar o Superman com... Kryptonita. Isso. Dá pra matar. Se eles fizerem isso, vai ser mega caído, cara. Vai ser... Dá pra matar. Porra. É a única fraqueza que ele tem. É só enfiar. Cara, mas se eles fizerem isso, vai ser muito caído, cara. Vai ser... Porra, já foi clichê pra cara. Ah, tu quer que eles matem como? Se for pra matar... Sei lá, inventa uma parada nova. Eu vou pro cinema, eu quero ver alguma coisa nova. Eu não quero pensar em alguma coisa. Tu não conhece o velho, cara. Eu já vou ver. Não, cara, olha só. Se eles inventarem alguma coisa nova, os fãs das antigas vão ficar putos com razão. Eles não podem negar o bagulho que já tá criado há muito tempo. É, eles têm que fazer um filme... E tu nem conhece o velho pra criticar. Não, eu não tô falando deles criarem uma outra substância que faça ele ficar fraco. Só tô falando de dar um jeito de matar ele sem usar a criptonita. Não, assim... Ah, tem outro jeito. Não sei, pode ter alguma brecha nos quadrinhos. Tem um vilão que foi criado pra matar o Super-Homem, que é o Apocalipse. Cara, se vocês matarem com a criptonita, eles vão fazer exatamente o que eu esperaria. Ué, mas cara, é por isso que eu acho o Superman um vilão escroto. Um vilão não, um super-herói escroto. Porque não dá, não, tipo, não tem aquela emoção. Porra, será que ele vai conseguir ganhar? Entendeu? Porque é sempre assim, o Superman. Tipo, ele só tem chance de perder com super poderosos também. É o Apocalipse, é Darkseid, é Brainiac. Então, mas isso aí é só parada aqui, tipo, só super vilão poderoso. Então. Mas enfim, o filme me agradou. Não, tipo, teve coisa que foi ruim, teve coisa que eu achei bom, teve coisa que eu achei ruim. Mas o saldo foi positivo, foi pra cima. Eu gostei mais do que desgostei. Eu acho que eu vou dar 3 bolinhos. Eu achei um bom filme. Eu gostei de como explicaram a origem dele, como recriaram o Krypton. Não saí com a sensação de filmar. Eu não sou fã do Super-Homem, nunca li nada dele. Só conheço o personagem da DC por causa do desenho da Liga da Justiça. E foi por isso que eu tava mais animado por esse filme, pelo futuro filme da Liga. Eu dou 3,5, só por não ter saído com a sensação de filmar do filme. Então é isso aí, galera. Segue a gente lá no Twitter. Dá like no Facebook, se inscreve no canal. Veja os gameplays lá do Guilherme, que ele tá fazendo. Tá atrasado, filho da puta, mas ele tá fazendo. Porra, você tá reclamando, faz. A gente te paga pra isso, rapaz. Tá. Comenta aí, manda e-mail. Xinga e dê sua opinião. É, isso. Xinga o Guilherme. E, meu irmão, faz o que tu quiser aí. Manda pros teus amigos, manda pro teu pai, pra tua mãe, pra tua filha, pra tua avó, pra tua tia, pro teu cachorro. Manda pro teu cachorro vai gostar, que eu sei. Isso já é muita apelação, Alton. Para com isso. É isso aí, vai. Parou, então. Valeu. Abraço, valeu, valeu. Aí. Até a próxima. Se despedem. Tchau. Se tchau. Meu Deus, não sabe nem usar. Porra, no imperativo. Valeu, galera. É isso aí. Valeu. Isso aí. Tchau. Explica que seu sobrenome é Sonder. Porra, mas eu falo aqui, eu sou aqui, eu grito, porra. É, mas tu sabe se a pessoa tá ouvindo isso aqui. Se dane, então. Porra. Tá bom, cara. Aí tu bota isso na gravação. Aqui meu nome é Sonder, meu nome é Sonder. Vou botar essa.